4224 decolado, 37, chame controle de Salvador, 120-198, bom voo. 20-198, muito obrigado, bom dia, Azul 434. Salvador, muito bom dia, Azul 434, passa 1.100 pés, mas busca transforma, Ju. Azul 434, contato radar do colégio, se for para a Riva 350, via Puka. 350, via Puka, 4234. Ó, Salvador, Federal 9982, poderia coordenar pro de Proxi pra gente ou outra mais à frente? Costa Azul, Havaí, Pedro Cifo, comparação de 10 e pouquinho do Moderno Ney, para o Lucas do ponto 9 já. Deixa para a parte do chefe, é o discursinho que nós vemos ali. sua identificação, apesar de ter dado uma média de onda, vista para nível 050, estou aqui na zona 06. 9420, desce para 2010, de 2506, informe o curso do localizador.

controle Oceaner 9401 decolou para a série. Espanhol, Sábio 01, contato no radar de Polaris, Super Dia, Brasil 360, por favor. Via na frescura, pronto, pela mais à frente, Sábio 40. Após 2000 pés, vou direto, Leda. 2000 mesmo, Sábio 40. Thank you. 382 direto pro base. 3179, após tango, 82 pro base. Após tango, pro base, 3179. 179, Costa Milano 60, chame agora o senhor, existe sequência 125, decima 1, alterna 123, decima 8, bom dia. Autorizada a NEG, pela 5-0, 0-1-1, 0 grau, 0-9 grau. 29, só presente se arrival distance like level 050, generator 1016. Aliás, 120 decimal 8, azul 2772. Controle Salvador, azul 2772, passando no 1500 pés, coral no bravo. 2772, passando no bravo, decolar, suba para mim, 1 na 60, após 2000 pés, vou direto coral. Azul 2772, em vídeo voo no 60, após 2000, coral. Corona. Oi? Corona 095 Alfa Corona. Sou 095, contato na data, do dia para o 360, saída Arbor. Dia para o 360, saída Arbor, Corona 095. Seguindo também na Litoral Sul, 1500 pés aqui.